andrecelismoral.com.br. Respeita! A Game J Produções é o filho do Viruta. Soneca Paredão, equipe Caja Som. Me chamou no direct pedindo pra ficar. Me chamou no direct pedindo pra ficar. Tá caçando piroca, acabou de achar. Nós é bandido e não pode se apegar. Tem penetrado e botei pra ralar. Penetrado e botei pra ralar. Tem penetrado e botei pra ralar. Penetrado e botei pra ralar. Tem penetrado. Penetrada, as coisas. Não para não, não para não. Tem penetrada e botei pra ralar. Penetrada, penetrada, mantém. Tem penetrada, penetrada. Vem comigo, vem, vem, vem, vem. Me chamou no direct pedindo pra ficar. Me chamou no direct. Aquelas coisas todas. Tá caçando piroca, acabou de achar. Nós é bandido e não pode se apegar. Tem penetrado e botei pra ralar. Penetrado e botei pra ralar. Tem penetrado. Ah, fiz vida. Tem penetrado e botei. RL18K, Leozinho Importe, Pipino Bumbum, Pipino. Isso, isso que é foda. Mantém! Tem penetrada. Aqui o Xota Produções. Viola de gangue, certo? O moral de Ivy Koala. No direct pedindo pra ficar. No direct pedindo pra ficar. Tá caçando piroca, acabou de achar. Nós é bandido e não pode se apegar. Tem penetrado e botei pra ralar. Penetrado e botei pra ralar. Tem penetrado. As coisas. Tem penetrada. Tem penetrada. Tem penetrada. Não para não, não para não, não para não, isso. E pira o bumbum, bebê. Aves, vida, penetrada. Viola de gangster. Metro.